Wirklich auf einer Minute kann er nicht sagen. Azul 4071, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, QNH 1908. Ok, táxi via Índia, ponto de espera da 10, lá chama a torre 1889, autorizado até o ponto de espera, seguir o aeronave da Azul, no ponto de espera, chamar a torre na frequência 118, decimal 95, QNH 1908. Após o gol, pode prosseguir no posto, tá 3858? Tá 3858, aguarde. 073, 165, com 84 a bordo, 3:30, alterna Guarulhos. Tá 3165, aguarde seu táxi. Aguarde. Web 5827, irá seguir o Boeing da Gol até o ponto de espera. No ponto de espera, chamar a torre na frequência 118 decimal 95, QNH 1908. Vai, Gol. Salvador, boa noite. É o Azul 4071. Boa noite, Azul 4071 está livre. A linha aí decolada 10, o vento é 120 graus, 15 nós. Exato, a linha aí decolar da 10, Azul 4071. Passaria 9808, aguarde mais um minuto, minha querida. Afirmativa, na sua escolha. Então, 3165, autorizado táxi até o ponto de espera, via a parte principal Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95, QNH 1908. Gente, 1108, autorizando táxi até a Índia, no ponto de espera, 1895, tá? 3165. Então, 3165, se possível, agilize seu táxi até o ponto de espera. Agilizando, tá 3165. Passaria do 9808, acondicionada após a passagem do Airbus da TAM. Autorizado ingresso da Juliette, remota 14. Após a passagem do TAM, Juliette, remota 04. 9808. Confirma a posição afirmativa agora. O 1604, após a passagem do Passaredo, entrada Passaredo Juliette, autorizado ingresso Juliette, portão 02. Gente, seguindo o Passaredo vai pro 02, o 1604. A 3858, acondicionada após estacionamento do Boeing da Gol, no 02, coordenar com a equipe de sol, reportará para táxi. Afirmativo, depois a aeronave que vai ingressar no 02, autorizado, chama para o táxi, na 3858. Oceano 313, está autorizado. Aproximação ILS. Viva a 10, né? 4071, decolado ao 52, chame o controle. 120, décima 8. 208, azul 4071, boa. Boa. Controle Salvador, muito boa noite, azul 4071. Azul 4071 é o controle, está em contato o radar. 4071. 0889, decolagem autorizada da 10, venta 150 graus 89. Está iniciando na 10, boa noite, Renato. Está no 310. Esse é o 310. Web 5827, alinha e mantenha 10. Mantenha 10, 5827. Oceano 303, localizador em aproximação. Vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1-1-8-95, Oceano 313. Reduzindo 7-2-9-5, 6-3-0-3. Controle, boa noite, Gol 1-889. Ou no 889 é o controle Salvador, está em contato, radar. 1889. Gente, aguarde autorização de pouso, deixa na 6303. O ajuste é no 08. No 08, 6303 aguardando. Azul 4071, vão voar direto o bridge. Ok, direto na proa de bridge, azul 4071. Voo no 889, suba restrito ao nível 340. 34 restrito, 889. Com informação, a pista encontra-se parcialmente molhada. É, no momento não chove. O vento é 160 graus com meia dúzia de nós. Aguarde autorização de pouso. Gente das condições da pista aguardando 6303. Ocean 6303, pouso autorizado, 90, vento é 160 graus, 629. Tive pouso 90, 63, 93. Web 5827, decolagem autorizada, ou melhor, decolado ao 57, chame o controle 120.8, boa viagem. 208, boa. Boa, Web 5827. Web 5857 ao controle, contato radar. Confirmando, 5827 na Dael, poderia voar Leda? Compra saída para manter separação com a aeronave da Gol. Combinado. Ponto espera 10, ponto espera torre 1-1-8 decimal 95, ajuste no 0-8, bom voo. Estão registrados no 0-1-8, prossegue alfa, ponto espera 1-1-8-9-5-4-2, na 3-8-5-8. Oi, Salvador, até 3-1-6-5, pronto, boa noite. 3-1-6-5, alinhar e manter o 9-5. Via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, Ponto de espera, torre 1-18, decimal 9-5, ajuste 908, um bom voo. Tempo autorizado, parte do dia, alfa, ponto de espera, 118, 95352, uma telefone. Meia 3, 1-3, no solo 5-9, direito 1-2-1-9. Direito 2-1-9, 3-1-9. Azul 4071, no chame Recife, 125. Recife agora, 125. Boa, Azul 4071. Chanel 63, 1-3, táxi via Alfa, Juliette 05, ao portão. Alfa, Juliette 05, 6303, DB táxi. Gol 1889 está autorizado subir sem restrições para o nível de cruzeiro, 360 e voa bridge. Ok, 360 vai voar bridge, bridge gol 1889. Decola ao 01 no controle 1208, boa viagem. 1208, boa, está entre zona 65. Muito obrigado, amigo. Uma excelente noite. Boa. Controle de Salvador, está entre zona 65. Boa noite. 3165, boa noite. Situando o desvio à direita, eu estou na 3165. Livre decolagem no 0, está 3858. No meio, observe corrida da aeronave à frente, a linha mantém 1-0. Pode decolar as aeronaves, a linha mantém 1-0, 352, eu não mantenho no meio. Está 3858, decolado ao 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa semana. Controle, boa noite, está 3058, decola na saída Momo. 3858 é o controle, contato radar. Autorização para Juazeiro, do Norte. Confirma o horário do plano, passaredo? É isso, ajuste no 09. Gente, não possuímos o plano da Juazeiro. Poderia confirmar a matrícula, passaredo? Segue 9808. Web 5857, chame Recife, 1251. Confirmando 5827. 5827, suba restrito 340, chame Recife, 1251. 251, poderia confirmar a aeronave da Gol que estava à frente também, destino Galeão? É sim, é destino Galeão. É a mesma subida e no primeiro momento o mesmo nível. O senhor pode confirmar junto ao melhor centro do controle do Nordeste, se ele está... cortar-se por causa de separação com restrição de nível. Certo, obrigado. 251, boa. Boa. Salvador, é o 9808 da Passaredo, na escuta para autorização para Juazeiro do Norte, ok? Sim, estamos verificando. Grato, obrigado. Prefira decolar. 5216, decolado ao 06, controle 120.8, bom voo. Boa noite, senhor. Salvador, boa noite, voo 604. Controle, trip decolou da nossa escuta. Trip 5216, controle, contato, roda. Salvador, voo 604. Voo 604, para a cópia, chame 118, decimal 95. Grato, boa noite. Revista Momo, transição frote, aguarde cópia. TAM 3165, chame Recife 1251. Recife 1251, TAM 3165. Boa noite, 3305, gira à esquerda, voa Iduna, desça para 4000 com 1019, está seguindo a aeronave da Gol na chegada mais. 19 à esquerda, direto Iduna, 3305, para 4000. Pronto para cópia. Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19, saída Momo, transição frote. Decolada 1-0, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5471, no cotejo. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. O 3305, velocidade 250 a nós. 250, 3305. O 3858, chame Recife, frequência 2685. 2685, boa semana. Boa. Bono 076-3305, chuva sobre o campo, operação instrumento. Bom, 076, ok. Estou aguardando que a torre me informe. Yeah. 9808, na escuta. Ok, o plano de voo em Recife não possui informação, a nossa sala IS também não. Poderia informar se foi feita uma CHG a partir da, do outro voo da Passarido que iria para Juazeiro, ou se foi feito um plano de voo? Deve ter sido feito um plano de voo, mas nós podemos confirmar com a empresa aqui, ok? Ok, verifique com a empresa e caso necessário retransmita, porque realmente nós não temos nada aqui. Afirmativo, então. Nós vamos checar aqui com o pessoal e já retornamos, ok? Muito obrigado por enquanto. Bono 076 e o TAM 3305. Segundo a torre de controle, a chuva é moderada, o teto aproximado de 1000 pés com 5 mil metros de visibilidade. Qual é o vento? O vento 160 com 8 nós. Obrigado. Salvador, web 6747, portão 4, solicitar autorização Guarulhos, com informação alta. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Terzolo 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5501, no coteja. Autorizado para Guarulhos com 360, da Euleda Bridge, via Terzolo 16, igual à curva à direita, chama controle 20, decimal 8. Acionado no transponder 5501. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama aí. Go 021 control, insert your altimeter 109er, clean to 8000, bound for arrival, runway 10. Bound for arrival, runway 10, mission 8000, clean to 109er, control 021. O 5216 está cruzando 1900, senhor. É o 5216? O próprio. Ah, muito bom falar. Estou ciente. Eu pensei que tinha falado, senhor. Foi mal. Podemos para a Aracaju da presente? Um momentinho, por gentileza. Se escuta. O 076 está autorizado a aproximação aí, aliás. 76 direto, contarece o resultado. P5216 está autorizado. Matrix 5216, grato. Go 021, clear to 5000. Check 5000 and go 021. So 3305 descida para 2000, velocidade 210, está autorizado o ILS. 2000 com 209, favor de ADS, 3305. Azul 4235 é o controle Salvador, desce para 6000, ajustado no 019 e a chegada é bom. 6000 no 019, 4235, paciente de informação CR, informa que perdeu contato com o centro Oriente. Paciente. Triple 5216, chame Recife, 12685. 2685 Recife, 5216.